prateleira, tufa. Minha ladainha, o antigo pra tudo. E eterno retorno. Minha ladainha, o antigo pra tudo. E eterno retorno. Serra peleira, tufa.